Mixtape, profeta de calça larga. Deus, me ajude a ser forte, pois eu conto com o Senhor. Não dependo da sorte, pois eu sei que posso mais em ti. Eu sou capaz de a cada dia ser instrumento de tua paz. Acredito no poder do teu evangelho. Sempre estou disposto a seguir os teus conselhos. No centro da tua vontade é o meu lugar. Se eu não te obedecer, sei que eu vou me atrapalhar. Senhor, o que não falta é gente pra querer me derrubar. O diabo vai usar aquele que der lugar. Povo invejoso, muito cobiçoso. Olho grande existe e é perigoso. Gente miserável que não sabe o que fazer. Não, a vitória dela é ver você perder. Sim, Deus, me ajude a liberar perdão pra quem feriu, machucou meu coração. Aquele que quiser seguir Jesus, negue a si mesmo e leve sua cruz. Coloque a mão no arado e não olhe para trás. Você tem que perder pra ganhar muito mais. Aquele que quiser seguir Jesus, negue a si mesmo e leve sua cruz. Coloque a mão no arado e não olhe para trás. Você tem que perder pra ganhar muito mais. As coisas não andam muito fáceis pra você, não é, irmão? Muito problema, quanta tribulação. Momentos difíceis, problemas de grandes níveis. Ferindo nosso ego, nos deixando mais sensíveis. Não somos invencíveis, e agora você percebeu, irmão? O inimigo te venceu quando você adormeceu. Esqueceu que sem Deus você não é nada. Tava no alto, mas desceu rolando da escada. E agora chora, lamentando o que perdeu. Se ligue, você foi derrotado, mas não morreu. Glória a Deus. E agradeça por essa oportunidade de corrigir os seus erros, caminhando na verdade. Viva em santidade, faça a diferença. Dependa só de Cristo, depois siga e vença. Então, você pode escolher amaldiçoar teu Deus e depois morrer. Aquele que quiser seguir Jesus, negue a si mesmo e leve sua cruz. Coloque a mão no arado e não olhe para trás. Você tem que perder pra ganhar muito mais. Aquele que quiser seguir Jesus, negue a si mesmo e leve sua cruz. Coloque a mão no arado e não olhe para trás. Você tem que perder pra ganhar muito mais. Ministério Juninho Lutero, irmão. Assim é baseado o reino de Deus: perder pra ganhar. Quando você pensa que você tá ganhando, é o momento que você tá perdendo. E quando você pensa estar perdendo, é o momento que Deus está te exaltando. Porque você só vai ter tudo de Deus quando Deus tiver tudo de você. Mixtape, profeta de calça larga. Aquele que quiser seguir Jesus, negue a si mesmo e leve sua cruz. Coloque a mão no arado e não olhe para trás. Você tem que perder pra ganhar muito mais. Aquele que quiser seguir Jesus, negue a si mesmo e leve sua cruz. Coloque a mão no arado e não olhe para trás. Você tem que perder pra ganhar muito mais.